terceiro congresso Fora do Eixo. Depois de 6 etapas regionais, agora é a vez do encontro nacional da maior rede de cultura colaborativa do país. Entre os dias 11 e 16 de outubro, coletivos Fora do Eixo de todo o Brasil e representantes latino-americanos se encontrarão em Uberlândia para debater os rumos da cultura nesta virada de década. As inscrições estão abertas até o dia 25 de setembro. Mais informações no site foradoeixo.org.br/congresso. Terceiro Congresso Fora do Eixo. Este programa foi contemplado pela Seleção Pública de Debates Presenciais no programa Cultura e Pensamento 2009-2010.